Essa noite tá louca e o clima envolvente. SP é o punk. Essa noite tá louca e o clima envolvente. SP é o punk. É tipo louco, não pode ver a lua. Convite pros loucos, para na madrugada. New era de lado, perfume importado. Force One na pista, bem gangsta, é claro. E do meu carro, olho as estrelas. Um guia perfeito pra uma noite perfeita. Bate o confere e vejo se eu não esqueci. Camisinha, radinho, marroquino e o jean. Aí sim, pegada monstra, elas vão chegar. SP, Pirituba, demorou nós que tá. Rádio acionado, as mina ligado. Bonde tá formado, vai ficar bagunçado. Capitão, gato, estamos se arrumando. Tô levando uma das nossas amigas. Não vai sem a gente, tá? Tá. Beijos. Bia, Carolzinha, Ivy, Renatinha, Marcela, Stephanie, Rosa, Fernandinha. Todas estão na lista VIP. Pra chegar com nós e beber uns drinks. Qualidade e requinte. Com nós é o seguinte, elas não recusam o convite. Do radinho chegou um salve. O smoke tá colando com mais quatro nave. Ponto de encontro é na Zat. Estouro no norte. O bonde vai se jogar pro bug. Essa noite tá louca. SP é o bang. Essa noite tá louca e o clima envolvente. SP é o bang. Suave de nave na night. Na fumaça o disfarce, blunt de chocolate. Brilha nos olhos que late. O acesso é VIP, estouro no camarote. Os feitiços das notas de 100. As danadas quer pulseira e quer subir também. As mina à vontade, em alta voltagem. É o pé, você sabe, vou arrastar pra base. Quem corre com nós demorou, firmou. Guinho acionado, guerrilheiros fechou. É nóis.